mágico de sangue, o santo mandaram no site de casa pra estrada de bike de night. Vida nosso caso é diferente, cê sabe, nós nunca mente opinião. Segue quente, vai demorar pra triar. Vendo na nuca do tio, só de neblina descendo pra cês. Que necessário, just go for the kill, yeah. Só de neblina descendo o Brasil. Que necessário, just go for the kill, yeah. Quando despertar, vai só ouvir o som brilhando no vidro, a luz do neon. Marca no pescoço, na boca, o gostinho do batom. Jaqueta vermelha, moto, tinte de cereja. Tô com laser na maleta, pronto pra disparar. Futuro anos 80, toca pios na minha gaveta. O mundo que se exploda, ninguém mais vai nos parar. Enquanto eu fumando no toque na vibe de mole. Motor tô alterado, eu fumaço é mó bala pra ganhar de longe. Quer fumar essas cremas na blanca, subindo na montanha de Skyline, né? Chama o V pra fumar marrom. Hoje sai canave, milhão. Outro macho do chão. Esse brilho reflete na blaze, no rolling. What the freeze? É de longe que nós toca. Eu ouvi o seu inglês falando que nós é envolvido. Mas até que nós é envolvido. Esse top dólar conta muito, só que tá escondido. Bota o fone pra minha bag, já fica tudo bem. Eu venho da estrada de longe. Antes nem tanto, hoje empilho de monte. Eu casa lotada escutando o emônio. Baby, eu lembro da sua roupa, da cor do sangue igual sua boca. Que eu fico à vontade com essa louca. Tá viciada na minha... Jaqueta vermelha, moto, tinte de cereja. Tô com laser na maleta, pronto pra disparar. É futuro anos 80, toca pios na minha gaveta. O mundo que se exploda, ninguém mais vai nos parar. Jaqueta vermelha, moto, tinte de cereja. Tô com laser na maleta, pronto pra disparar. Futuro anos 80, toca pios na minha gaveta. O mundo que se exploda, ninguém mais vai nos parar.